1593, autorizada final do procedimento de LS X310, reporte estabilizado. Bom dia, com mais de 95 aéreos, 2200 para 160. 1995, bom dia, com identificação, desça para 4010, a chegada bom, ajuste de altímetro no 00. 4000 na bomba. Meu 5973, receptou o localizador. E a pista. Completa final, torre 118, decimal 95. 118, 15? 118, decimal 95. Nossa, ideia, volta, obrigado. Gol 1995, autorizada a final do procedimento LS-210, desça para 2010, altimetro 1-0-1-0, reporte estabilizado. Autorizado, final do procedimento, recepta 2, seu reportagem estabilizado, 995. Boa noite, Rio 5973, tráfego avistado, ajuste no 0-1-0, pouso autorizado, senhor, custo no 0, vento de 030 graus, 039, Rio 5973. Pouso autorizado, 030, Santa Ece, como certo, controle salvador, sem identificação, desça para 4 mil pés na chegada, bom, ajuste de altímetro 1-0-1-0. Três no solo aos 2:30, libera a pista próxima interseção à direita e chame solo frequência 121.95.973. 735.29. Solo Salvador, bom dia, o Rio 5973, visão final, visão de Alfa. Rio 5973, bom dia, táxi via Alfa, Kilo para o pátio 3, quando lá tem sinalizador. Alfa, Kilo, aguarde o sinalizador no pátio 5973. Voo 9804, controle Salvador, sendo investigação. Desça para 5.000 pés. Na chegada bom. Ajuste de altímetro no 0 no 0. Estabilizou na área na Gema. Chama a torre 118, décima 95. Chama da torre, obrigado, bom dia. Voo no 715, controle Salvador, sendo identificação. Desça para 3.000 pés na chegada bom. Ajuste de altímetro no 0 no 0. Torel, está Mike F6 Alpha. Correto. Mike X6 Delta, prossiga com a informação. É o Mike F6 Alpha na remota 14. Altimétrico no 0 no 0, reporte estabilizado. 2 do 10, VDF, VDF. Torre, 995. Bono 995, tráfego avistado, ajuste no 0 no 0, check 30. Baixada travada. Bono 995, tem pouso autorizado, pistão no 0, vento de 0,30 graus com 0,4 nós. Felipe Pouso, 995. Apenas nos reporte ao término, ok? Cheque é feito junto ao pessoal da Infraero. E Alfa reportará ao término. Então, 357, autorizado, reporte estabilizado. Então, vamos para o controle de completo. No 995 no solo 35, libere a pista próxima interseção à direita e chame solo em 121.9. Próximo à direita, 219 ali, tá? Tá, tá. Bom dia, Gol 995, livrou na Fusco. Gol 995, táxi via Alfa Juliette 05 ao portão. Alfa Juliette 05, no 995. Gol 1804, desça para 3.000 pés, alto retorno 00. Desça 3.000 com 1.010, o gol 1804. Controle Salvador, bom dia, gol 1897. Gol 1897, controle Salvador, acelerando a identificação, desça para 5.000 pés, alto retorno 00. Autorizado, chegada a ponto. Autorizado a chegada bomba, descendo para 5.000, 1.0, 1.0, gol 1.9.7. Gol 1.7.5, autorizado a descer para 4.000 pés, altimetro 1.0.0. Controle autoriza para a Duende Serra, justamente o negativo. Negativo. 3597. Então, 3517, vamos levar uma carta externa, chama agora a torre 18-1895. 1804, autorizado ao final do procedimento em linha sexuante, desocupada 2-1-10, reporte estabilizado. É, autorizado ao final do linha sexuante, descerá para 2000 e reportará estabilizado 1804. Oi, Salvador, 3517, bom dia, final da pista 10. Bom dia, 3517, tráfego avistado, ajuste 1010, cheque 3, senhor. Expôs 2700, final da 10. 3517, tem pouso autorizado na pista 0, vento de 030 graus com 04 nós. Livre pouso, pista 10, 3517. Solo Salvador, é o Mike SP Alpha informando o tempo de cheque na remota 14, graças, bom dia. Entre Mike SP Alpha, até a próxima. 4, chamando agora a torre. 1-8, 7-9. Opa, 3-9-5.